Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a quê? A achincalhar a vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life. A gente também usa disso aqui para desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos reais desabafos sobre as necessidades ou não das coisas, né? De tudo que tentam aí nos trazer na vida moderna e tal, e escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhé que tentam nos empurrar goela abaixo. Falando em goela? Yeah. Se aquela foi do Walter, essa é a minha. Diabo Verde pra dentro. Diabo Verde, fantástico. A Holanda é realmente um país e tanto, hein? Um país baixo e que tem um alto conceito comigo. Quero cerveja no teclado. A gente tá aqui, né, falando da vida e do cacete A4. E quando a vida começa a rodear ali os 40 anos, muitas preocupações começam a dominar as nossas mentes. Geralmente essas preocupações são ligadas aí ao consumo e às necessidades não tão necessárias, isso que a gente tanto critica aqui. Porcalhou até um monitor aqui. Você vai aprender, Walter. Você vai aprender a lidar com lata de cerveja. Eu sou PhD nisso, amigão. Falando nessas preocupações aí dos 40 anos, ultimamente meu cérebro tem martelado muito em algo que há bastante tempo atrás eu sequer imaginava que ia ter de pensar nisso. Mas com o correr dos anos, obviamente, e com o desregramento da vida, né? Cada vez mais eu vejo que a necessidade desse consumo que a gente vai falar se aproxima. É porque, afinal de contas, a vida é mais ou menos assim. Quando você gira o botão da emoção pro lado da felicidade, automaticamente o ponteiro do seu tempo de vida vai pra baixo. Exatamente. Então, amigo. E o mais absurdo, né, dessa compra que eu tô falando que eu vou ter de fazer em qualquer momento, estou pensando em fazer, é que eu gostaria que demorasse muito de usar o que eu vou ter de comprar. E apesar de ser um terreno, né? Eles falam, um terreno, é um patrimônio. Um imóvel, né? É, exato. É ser bom adquirir um imóvel, né? Mas eu quero bastante distância desse determinado terreno. Eu tô falando de um terreno no cemitério. Mas, cara, eu fiquei perplexo com os preços. Estão pela hora da morte. E eu também vi que esse superfaturamento todo aí, cara, ele atinge todos os graus ali da hora fatal. Pra você ter ideia, só vou dar um exemplo rápido agora. Uma vela que a gente usa ali em casa quando acaba a luz, ou pra fazer um despacho na encruzilhada, né? Seja lá que usa a pessoa que dá pra vela. Sim. Mas que você paga ali 2-3 mangos numa dúzia de velas. Na hora de velar o defunto, as empresas de sepultamento ali, de velório, as funerárias... Mas não é uma vela normal, é aquela vela de 7 noites, né? Não, não é 7 days, não. Tô falando das pequenas mesmo lá, cara. É. Os caras chegam a cobrar 5 pilas numa vela daquela. 5 pratas? 5 reais, entra no Na vela de quando acaba a luz? É, na mesma vela que você paga... 3 mangos na dúzia. Sim, tu experimenta morrer pra você ver. Mas diga lá, Walter, o que você acha dessa extorsão pós-morte aí feita pelas funerárias? Porque tem uma glamourização hoje em dia também no lance de velar a pessoa, né? A verdade é que a morte chega pra todo mundo, né? Como diria a minha mãe. Mas o valor ali da hora da despedida varia bastante, né? Segundo informações mais geladas do que de defunto, os preços de funerais são tão abusivos quanto os de casamento. Olha você, se bem que eu acho um funeral mais divertido. Não, mas se você está se livrando. Acho que tem uma regra aí que custa 7 vezes mais. Parece que é assim, tanto em casamento como em velório, tudo custa 7 vezes mais do que se fosse algo normal, entendeu? E olha, se for o funeral da sua mulher, ela tá morta sem acesso ao cartão de crédito. Maluquice. Então, Alexandre das Flores, as velas, a maquiagem do falecido, tudo tem preço abusivo. Mas o item mais caro da porra de um funeral, isso se você não tiver o jazigo ali, né, o terreno pra enterrar, é o caixão, né, o item mais caro. Aqui em São Paulo, os preços vão de R$ 2.000 a R$ 15.000 Eu já morei em apartamentos mais baratos que 15 mil reais, cara. Já o terreno, em uma breve pesquisa aí que você faz na internet, cheguei a fazer essa pesquisa. Pesquisei, inclusive, jazigos, né, no Morumbi, um dos mais famosos, né, e caros cemitérios da cidade. Então, os preços para a catacumba, com três gavetas, variam de 15 a 20 mil reais. Veja você, dependendo ali da localização do túmulo, ele pode chegar a 40 mil reais. 40 mil reais, Alexandre. Mas você poderá descansar eternamente ali do lado do Ayrton Senna, que deve ser ruim, porque a noite é... Agora, fantasma não, dele te assombrando a 380 por hora. A desgraça deve ser dia de finados. Teu túmulo do lado do Ayrton Senna, que deve lotar de gente. Tocando aquela... Ninguém, a tua, sei lá, a tua irmã ali trazendo flores pra você e a galera pisando no teu túmulo. Pisando no teu túmulo, botando capacete. Pega a flor do teu túmulo e põe do Ayrton Senna. Isso. Ah, quem é esse bosta desse Walter Rezende? Pegar esse ramalhete aqui e vamos colocar... Coloca aqui do nosso herói, cara. Herói dos domingos. Tá aqui, pariu. Alexandre, mas estamos com todos esses dados, com todos esses gráficos, o caralho. No passado, quando víamos nossos avós, né, uma tia-avó indo embora, não era caro desse jeito, né? Não existia o comércio, como tudo, né? O Brasil, economicamente, deu os seus passos pra cima e as coisas mudaram. Você falou de preço de casamento, é a mesma coisa. Se casava em casa, tal, gelava a cerveja no tanque, né? Aniversário de criança também era em casa, aí se enrolava o brigadeiro aí. Hoje não, vai pros bufês e o cacete aquático. Peraí, pelo que você tá falando, até os enterros eram homemades? Eram, exatamente. Se lembra que... Fazia o caixão em casa? Não exatamente fazia os caixões, mas se velava em casa, você lembra disso? Ah, é verdade, cara, que maluquice. Aí à noite você tinha que dormir exatamente no mesmo lugar onde um tio seu foi velado por ter morrido de tuberculose. Um casal de tios meus que faleceram, os dois, né, foram uma tragédia na família aí, e ambos foram velados na casa da minha avó. Existe... Eu era pequeno, eu ficava passando no meio dos dois caixões. Assim. Mas nesse caso não existe um caixão de casal? Nesse caso não tinha, mas estava do lado a lado ali, manja. Só tinha um vãozinho no meio. Eu sou a ali. Favor de um caixão de casal. E tem todo momento. Um lance que assim, né? O caixão, as pernas, os pés têm que ficar pra fora da porta. Tinha todo um... Não, mas que história eu que não entendo, que não me venha com os motivos, eu não tenho a menor ideia do porquê. Mas não, no caixão o pé tem que ficar pra fora, ou os pés têm que ficar virados pra fora. Não, pra fora do caixão? Não, pra fora da porta. Manja, tem que estar apontado pra porta. É tipo um feng shui, manja. Feng shui com o caixão ali. Então, acontecia muito isso, obviamente, né? E também outra coisa que hoje tá muito pouco fora de moda, porque tem os carrinhos de golfe pra fazer o trabalho, que é carregar o caixão no muque ali, né, cara? Verdade. Todo mundo no muque, junto a galera, aquele troca-troca, ou sai você, deixa eu carregar um pouco. Eu sempre gosto de lembrar de um amigo nosso que já foi de encontro ao criador, o Carlinhos, e ele era muito sacana, filha da puta, zoava com todo mundo. Aí até no enterro dele ele conseguiu. Eu não sei que diabos aconteceu, o carrinho de golfe passou no pé de uma velha. Pois. Ah, meu pé! Eu tenho certeza que eu vi o caixão do Carlinhos dando uma bala, saca, dando uma risada de lá de dentro. Até cemitérios municipais tem já o carrinho de golfe, ou seja, aquela coisa bacana, né? Meu pai tanto adorava, né? De carregar as pessoas. Faleceu uma moça da rua, afogada e tal, fomos lá, a família. Porque meus pais, se existem arroz de festa, meu pai é um cravo de defunto. É um cravo de defunto, cara. Que não pode acontecer um falecimento que tá lá seu Nelson Donizildo, né? E nessa época não era diferente. Geralmente quando morre afogado, o caixão fica pingando água. Exato. E antes tivesse pingado mesmo, porque não ia conseguir acontecer com meu pai. Porque daí chegou ali e tal. Meu pai gosta muito de conversar, o Walter sabe disso, meu pai é bem falante. Chegou um determinado momento, meu pai sumiu. Ah, cadê o Nelson? Cadê o Nelson? Cadê o Nelson? Sumiu. E daqui a pouco a gente vê o Nelson chegando lá e dando risada, assim, voltando sozinho. Pô, pai, o que aconteceu? Você tá rindo aí? Eu tava dando uma conversada e eu vi saindo o caixão. O que que eu fiz? Fui lá, grudei na alça e dei sequência. Ele achou que ele tava atrasado. Exatamente. Ele disse que foi e tal, chegou lá. A hora que chegou na boca da cova, tinha aquele hábito também, que hoje não existe mais, de abre a tampa do caixão e dá a última despedida. Ali na boca da cova ninguém mais faz isso. Aí botaram lá o caixão. Aquilo sim era boca de urna. Exatamente. E aí, hora que levantou a tampa do caixão, era um homem. Falei, cacete, eu trouxe o cara errado. Voltou correndo. Daí voltou todo correndo. Todo mundo da família achou que era um tio que tinha sumido. O que é esse cara aqui que tá grudado bastante nessa alça aí? E meu, simplesmente levou o cara errado. Hoje em dia, cara, tem uns caixões que não tem alças, tem um corrimão de cada lado. Isso facilita muito. Levar mais gente, cara. Exato. É, cara, é quase aquela procissão lá. Da corda? Da corda. Da corda em Belém do Pará, é verdade. Exato. Tanto naquela época quanto agora, tem os hits gastronômicos de velório. Né? Que é aquele rango que rola ali. É, porque hoje tem muita lanchonete também, né, Walter? É. Hoje os cemitérios, a maioria dos cemitérios tem suas lanchonetes ali e tal. No passado sempre aparecia uma tia com um tupperware com bolo de fubá. Bolo de fubá. A minha mãe, quando a pessoa tá muito doente, assim, ela fala, ih, você vai dar café com queijo logo. Porque o hit era café com queijo, né? Velório do mineiro, né? Não podia ser diferente. Café com queijo, por que não? Ô, Walter, olha que loucura. Você sabia que você pode comprar um caixão hoje pelo famoso site chinês Alibaba? Você acredita, cara? Lá no Rio Extreme. Fui pesquisar e dá pra comprar caixão no Alibaba. E como é que chega? Não. Você chega com o defunto dentro? Não é difícil algum chinês querendo escapar do regime? E parece que dá pra comprar um lote, bastante, assim. Se você quiser entrar no ramo das funerárias, que é um ramo que enriquece bastante aí. Mas será que é trabalho, tipo... caixão chinês é vagabundo, pode soltar o fundo no trajeto pra qual a pessoa, você carregando e de repente o caixão que tava pesado, que tinha um gordo filho da puta lá dentro, o fundo escapa e o defunto cai no chão, cara. Você vê, cara, mas é um caixão barato, você acabou de falar os preços aí que vai de 2 até, mas quanto tem custa um caixão caro, chinês? Tipo R$200, mas sabe? Mas será que é padrão chinês também, pequenininho, magrinho? É, isso que eu acho, que eu, outro dia eu fui comprar uma blusa no maldito um site desse aí, não cabia nem na minha filha, cara. Comprei pra mim e não cabia na minha filha. Mas, calma que tem solução pra tudo. Mas se você preferir não ser enterrado e preferir ser cremado, porque no Brasil ainda não pegou muito a moda, né? Eu acho que a proporção é de 90% pra 10% de... 90% de enterros e 10% de cremações. É. Na cidade de São Paulo só tem o crematório da Vila Alpina. Quem não conhece, só passar lá perto, sente o cheiro de churrasco. É, verdade. Né? Os municípios da Grande São Paulo. Já tem, né? Já tem alguns. Onde sua avó foi enterrada, tem um, é, né? Não foi queimada, mas foi enterrada, mas tá lá. Lá é bacanão, né? Tá o João Amir Betti. É verdade. Tá? Então, pra você ser cremado, os preços variam aí de 12 a 20 mil reais. Caralho. É, o pacote todo, né? Carvão, sal grosso. Espeto. Espeto. Mas, sei lá, de repente você aí, querido ouvinte, você tá assustado com esses valores todos e já começa a pensar num financiamento aí, minha tumba, minha vida... Calma que sempre tem uma solução pra tudo. Você pode ser enterrado, inclusive a custo zero, Walter Rezende. Se gente, basta a tua comida família de tigre. É mais ou menos por aí. E sem precisar fazer aquela vaquinha de periferia, né? Bate alguém na porta da tua casa. Ah, tô falando morrer. Morreu o cidadão ali, a gente tá fazendo uma vaquinha pra arrecadar uma grana. Comprar o caixão. Sempre aqueles caixões vagabundos roxos, né? Você só tinha aquele caixão. Todo mundo era enterrado naquele caixão vagabundo. Pois hoje é, tem esses caixões entalhados aí pelo mestre não sei das quantas. Eu acho que eu já vi um caixão do Romero Brito. Tem de time de futebol, né? Então. É, pensou? É. Você, Alexandre, do Palmeiras, escudo antigo? E, inclusive morto por conta do time, né? Desgraça. De desgosto. E, então você não precisa recorrer a essas malditas vaquinhas e tal, nem um crowdfunding de financiamento coletivo pra enterrar. Por que não fazer uma vaquinha online? Ou seja, basta ter alguém da tua família, vai lá na prefeitura e fala, ó, morreu o Walter Rezende, a gente tá meio fudido sem grana e tal. A prefeitura arca com tudo, inclusive o caixão. Mas vai o caixão mais mequetrefe, o caixão chinês. Ah, também. Talvez você tenha que ir com as pernas dobradas. Tem que esperar chegar ainda. Tem que esperar chegar, cara. De 30 a 60 dias. Se não parar na alfândega, né? Tem uma outra forma também, que é você ser um doador de órgãos. você quiser doar os seus órgãos, o Estado paga tudo. Aí paga o caixão, a vela, já flores, é um caixãozinho melhor. Café com queijo, paga até as carpideiras. Ah, ninguém vai chorar por causa desse maldito. Então, querido amigo que é pão duro e é duro até na hora de esticar as canelas, você pode economizar aí, vai lá, doa os seus órgãos, sua família vai acabar se dando bem sem precisar fazer vaquinha. E você, obviamente, terá o descanso merecido dos muquiranas e ainda com direito a 30 minutos de velório, viu? Tem direito a 30 minutos de velório. Só 30? Só 30. Como é que aquela tia gorda que mora em Mauá vai se deslocar? Vai chorar até em cima da terra, sabe? Puta que... Mas não esqueça que isso a gente tá falando pra cemitérios, obviamente, da prefeitura, né? Cemitérios da prefeitura, você corre o sério risco aí de, em alguns meses, algum cachorro desenterrar seu fêmur, né? Sai com fêmur na boca. Igual... Tem aquele personagem lá do Mário de Souza, é o Cranicola, Cranícola. Isso, exatamente. Mas a verdade é que preço, como o Walter falou, os preços de tumbas são bem caros pra cacete também. Eu tô pesquisando, é verdade. Eu tô pesquisando, é verdade mesmo, cara. Eu tô com alguns dados que o Alexandre levantou. Vamos lá. Dados em cima da cidade de São Paulo no quesito falecimento. Vamos lá. Existe em São Paulo 22 cemitérios municipais, 18 particulares e um crematório. Morrem cerca de 220 pessoas por dia na cidade, e o maior cemitério do Brasil, veja vocês, do Brasil, é o da Vila Formosa, nosso grande ouvinte Adolfo. Ele deve ter muito parente e amigo enterrado lá naquele lugar. Então, cerca de 2 milhões de mortos já foram enterrados ali no Vila Formosa. 2 milhões de mortos, gente. Tem capital brasileira que não tem essa quantidade em habitantes. Acho que eu já fui no Vila Formosa uma vez. Eu nunca fui, cara. Eu fui, cara, enterro de um tio, eu acho, sei lá, bisatio, alguma coisa assim. E eu me impressionei que estavam tirando um... Sabe quando tem? Porque tem um tempo, depois de um tempo tira, né? 3 anos, né? Não é 3 anos, não. É mais. É mais, cara? 3 anos é muito pouco. 3 anos é capaz de você encontrar um pedaço de picanha ainda lá dentro. Sei lá quanto tempo era, mas estavam tirando o caixão lá, cara. E eu me impressionei que eu vi aquela caveira com os cabelos e a roupa ainda ali. Puta que pariu, eu fiquei sem dormir por meses, cara. Então, nesse cemitério, Alexandre, que você quase cagou nas calças de medo, são feitos cerca de 300 sepultamentos por mês, que dá em média 10 por dia. E antes dos cemitérios existirem, né? Como é que a coisa funcionava? Cemitérios aqui em São Paulo, eu acho que o primeiro foi construído em 1700 e alguma coisa. Na Liberdade, era chamado Cemitério dos Aflitos. E o que existe lá agora? Porque hoje em dia... Tem lanchonete de comida japonesa, né, cara? Que porra, porque não existe mais nenhum cemitério na Liberdade. Então, foi construído alguma coisa em cima. É, o mais antigo hoje de São Paulo é o da Consolação. Consolação, que é bacana. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho a respeito das obras de artes que tem dentro daquele cemitério. Tem peças fantásticas, assim, tem esculturas fodásticas de vários artistas. Só bacana enterrado. Só bacana, maior jazigo da América do Sul. Está lá, que é o da família Matarazzo. Olha só. Cara, é maior que minha casa. Esperando o Suplicy. Esperando Supla. Papito! Vem ser enterrado aí, Papito! Então... Charada brasileiro! O Cemitério da Consolação é o mais antigo e esse que foi criado lá na Liberdade, mais precisamente em 1775, o Cemitério dos Aflitos, era para enterrar, porque antes de existir os cemitérios, as pessoas eram enterradas ao redor das igrejas. Isso, as pessoas... Muitas igrejas no interior são assim. Exato. As pessoas... Não exatamente ao redor, às vezes no fundo isso. E tal. As pessoas de bem, obviamente, porque aí se tivesse ali... Os bandidos, os criminosos, os indigentes e escravos. Era no boteco. Não, aí se pensou em fazer um cemitério. Aí se criou o Cemitério dos Aflitos, que é pra enterrar essa galera que estava à margem da sociedade, veja só. Ô Alexandre, tenho aqui um e-mail enviado por um ouvinte que pede pra ficar no anonimato. Vamos lá. Olá, amigos. Podem me dar o pseudônimo de Anônimo. Não vou dar nomes aos bois também, porque senão eu viro cliente do cara que vou denunciar. Mas é o seguinte, aqui na minha terra, o negócio da morte é tão lucrativo e mafioso quanto vender o principal produto de exportação da Colômbia. Aqui só tem uma funerária para atender uma região de 5 cidades e esta cobra o preço que quiser por um caixão. Um bem vagabundo chega a custar entre 2 e 3 mil reais. A única floricultura que produz coroas de flores é da esposa do dono da funerária. E as três lanchonetes dentro de cemitérios pertencem à filha do cara. O cara é o rei do falecimento. Caralho, que monopólio bizarro, hein? E agora eu que demorei tudo. Voltando ao e-mail dele. E ainda dizem que quando demora muito para morrer alguém na região, este empreendedor do falecimento tem um cunhado meio tranqueira, que dá um jeito de arrumar clientes para ele. Sempre derruba alguém. É doido, cara, né? Caralho, um cunhado vida louca. Nossa, é gravíssima, cara. Porra, cara. Mas a gente tava falando isso aí, sabe que existem muitos casos, eu também não vou citar nomes, que eu não sou louco também, que virar cliente, de funerárias que os caras agem de maneira mafiosa mesmo, o cara. O Ricardo Eugênio Boechat, que é da Band News, ele já denunciou um monte de gente, aquele cara não tem muito medo de morrer. Peito de aço. Outro e-mail que recebemos aqui foi do Anderson Nob, e abre aspas aqui pro Anderson Nob. Na minha cidade tem uma história de um figurão que havia comprado seu próprio caixão e deixou guardado em casa. Acontece muito isso, né? Nego que compra caixão. Não acontece, acontece, não. Muito não, vamos cara. Ver. Pode ter um ou outro lesado da cabeça. Sempre tem uma matéria na TV que alguém tá falando isso. Dando sequência. A urna fúnebre era motivo de ostentação dele. Ele tinha gasto uma fortuna na confecção, as alças eram importadas, o forro era de tecido caro, e a tampa, ele mandou um conhecido artista da cidade entalhar. Só que esse cidadão demorou para abotoar o tal paletó de madeira. O tempo tratou de pregar uma peça nele depois que ele faleceu. Na hora que o cortejo saiu da capela, ainda levado pelas mãos dos puxa-sacos que ele tinha, a madeira do caixão tinha sido bem consumida por cupins. E o corpo do homem se espatifou no chão, olha lá, igual com o lance dos chineses. O que criou uma comoção geral na cidade. Tiveram de recorrer a um caixão novo às pressas, porém esse caixão era muito mais modesto. Que porra, você vê, cara? Eu tenho toda história boa de velório, nunca vi uma dessa não, porque como eu acabei de falar, eu já participei conta de muito lá velório. No outro podcast que a gente tinha, o Agente em 86, você contou, no Academia Brasileira de Tretas, ainda não. Conta aquela história lá do quando a sua avó foi enterrada. Inclusive você tava lá também, né? Que você, eu tava. Você também foi lá ajudar a velar a véia Marcela. Eu estava. E a gente tava lá, chega tarde da noite, só fica meia dúzia de pessoas em velório. E velório de velho, assim, com a minha querida avó Marcela, você tem que esperar vir a galera de longe, né? Então, por isso, sim, que o velório se estende tem mesmo. Tem gente que mora lá na puta que pariu, em outro estado, tem isso. Gente que mora em outro país, tem que pegar isso. Um Concorde pra chegar a tempo. Exatamente. 25 de dezembro de 2011, acho, a gente, plena noite de Natal, estávamos lá no velório. Aí chega um momento que a gente viu uma movimentação no velório do lado, né, Walter? Sim. Assim, pô, galera, aí tá acontecendo, tá, o que tá acontecendo? O cara já morreu, cara, o que mais pode importar? Exatamente, naquela... O cara morreu. Aí fui dar uma pescoçada, o cara tava inchando, mas tava inchando, porque a barriga dele já parecia um Zé Pelim. Tava gigante, é tava, verdade. Cara, não cabia no os caixão. Botões estavam esticados, exatamente, assim. Exatamente, a tampa do caixão não fechava, pra vocês terem ideia. Aí o que tiveram que fazer? Chama a funerária. Ele inchou tanto que a dentadura dele tava saindo pra fora. Tava impressionante. A boca foi abrindo e a dentadura... Por que enterraram ele com a dentadura? Eu podia ter tirado. É. A dentadura foi sendo expulsa. Impressionante. E tá aqui o Walter que não me deixa mentir sozinho. Não, tava não, lá. Não. Aí o que acontece? Tiveram que chamar a funerária. Funerária Zé Fini. A funerária chegou lá, fechou a porta. E a gente só via aqueles assovios de bexiga murchando. A hora que abriu a porta de novo, meu amigo, tava lá o cara, magrinho de novo, né? Exato. Falaram que o cara meteu um cano no fusquete do falecido. Será que foi pelo cu? Sei lá, cara, por algum lugar foi. Eu acho que ao invés de ter posto um cano, podia ter colocado, saca esses brinquedos de criança, cachorrinho, que você aperta e faz... Botavam daquele, aquele apito, só pra ficar... Full time. Mas você lembra que cacete? Mas aconteceu essa história. Mas uma hora antes de chegar o cara da funerária, entraram e o corpo não tava no caixão, tinha levantado, tava lá no teto, tava já tinha subido, cara. Mas cadê o defunto? Ah, tá ali. Esse velório da sua avó tem muitas particularidades, principalmente no que deu origem ao velório, que foi a morte da sua avó. A sua avó, quando tava infartando, o que que ela fez, Alexandre? Primeira coisa que passou na cabeça dela. Minha avó morava sozinha, né? Apesar de uma extremamente lúcida e tal, saudável, ela não tava tanto que ela infartou. Viveu bem, né? Viveu. Bebendo e fumando até os 93 anos. Tanto que a hora que ela sentiu a dor do infarte ali, sentiu que ia bater as botas, ela foi até a geladeira, pegou uma cerveja, que sempre tinha, abriu a cerveja. Vou morrer, mas vou morrer relaxada. Acendeu um cigarro. E ali ficou tomando a sua gelada. Mas ela não morreu exatamente naquele momento, mas dali. Morreu cheirando cocaína depois. Isso é por minha conta, isso não aconteceu. Aí ela, obviamente, foi socorrida e tal. Aí as suas veias estão bem entupidas. A senhora vai precisar fazer uma cirurgia. Bem, enfim, ela fez a cirurgia e nunca mais voltou, né? Que beleza. Mas ela contou essa história ainda. A hora que eu infartei, eu abri uma cerveja, tomei uma cerveja e acendi um cigarro. E era uma garrafa? Esperei a morte. Era uma garrafa de 600 ou lata de 300? Garrafa, só tinha garrafa naquela dela. Tem outro e-mail aqui do Nicolas Santos, esse se identificou, abre aspas. Um senhor ficou rico na minha cidade fabricando caixões tamanho grande, um nicho que era inexplorado. E ele começou o negócio depois que a própria mãe dele faleceu. Ela tinha sobrepeso e não encontrava um caixão que ela coubesse. Esse homem, que já era marceneiro, usou as peças de um guarda-roupa que estava fazendo e criou o caixão plus size. Aí, cara. Que beleza, Sempre tem nicho de negócio a ser explorado, né, cara? É verdade, tem os modelos plus size. Porque você já teve o desprazer de entrar numa funerária para escolher caixão, Walter? Já, família da Patrícia. Agora deu uma parada. É mesmo, né? Faz tempo, viu, cara? Que agora deu uma parada. Faz uns 6 meses que não morre ninguém. Namorada do Walter. É impressionante a família dela. Era de cada 3 meses, né, Walter? Impressionante, cara. Você tem ideia? Ela tinha uma dessas catacumbas de 15 pau aí que cabe só 3. Então chegou uma hora que lotou. Em um ano, não tinha mais vaga. Não tinha mais vaga. Teve que adquirir outra. Teve que comprar outro. No outro cemitério lá. Foi mesmo, cara. É só errar. Ela tem um bom investimento aí em catacumba. É mesmo. Ela tá cheia de imóveis fúnebres aí. Ela é o Donald Trump do mercado imobiliário de catacumba. Ouvintes do Academia. Você já tem, Walter, o seu? Tô precisando de uma... Adquirir. Eu fiquei pensando. Mas eu sempre, quando eu penso nisso, eu preciso comprar pra eu lembro da tua avó, que só tem ela. Eu também tô botando fé no dela. Eu falo, ah, tô tranquilão. E é bacanão lá, né, cara? O campão legal, de golfe, né? Bonitão. Eu só penso, eu tô tranquilo, tenho a avó do Alexandre, que já tomou muita cerveja e cachaça. Já tá quase na hora de tirar também. Mas sabe uma coisa que eu também tava pensando? Eu tava falando aí que não pegou muito no breu o fato de fazer as cremações aqui. A gente podia usar um método indiano de cremação. Pega algum rio. Nosso Tietê vai ser o Rio Grande. O Rio Grande vai ser o Tietê. E bota fogo na beira do rio ali e joga o não pode. O rio pega fogo. O rio é inflamável, cara. Não vai rolar. Faz sentido, é verdade. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtido na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. Aí dá pra mandar suas histórias e suas impressões para o academiadetretas@gmail.com. O nosso feed, né, pra alimentar os seus iTunes e outros administradores de conteúdo. Seu iPhone 6? RSS. Tem um iPhone 6. Tá lá na fanpage, é só clicar no botão sobre e dar um copy lá no URL do feed. Ô, Walter, a gente tá falando de todo esse lance, né, e obviamente que hoje tem muito glamour, né, em torno dos velórios, né, tudo muito suntuoso também. Sim. O velório... os dos ricos, né, o dos pobres só tem velho e choro. Exatamente. O velório do... Não, mas mesmo assim a galera, os emergentes, todo mundo já tem comprado seu terreno, né? Tem um cemitério aqui em São Paulo que inclusive é um cemitério até famoso, mas ele tá numa região um pouco afastada e falaram que a classe C começou a chegar muito lá no velório e os caras acharam que gente diferenciada, né? Esse então, pessoal de nariz correndo não é bem-vindo. Exatamente. Aqui. Então a galera tá já cortando. Subindo os preços. Já estão subindo os preços. Mas, obviamente, que ainda pelos rincões do país aí, os velórios se mantêm da maneira tradicional, como a gente falou. E eu me lembro de um falecimento de um tio do meu pai. E aí a gente foi lá. E aí nós fomos os familiares mais distantes, né? Porque era em Minas. Ficou esperando a gente chegar, né? esperando chegar pra morrer? Não, não. Ficava esperando pra enterrar. Ah, né? Tá, ele já tava morto. Exatamente. E sem nada dessa pompa, né? Sem carrinho de golfe, sem 500 coroas de... Porque você já mandou coroa de flor pra alguém também? Não. Que eu acho isso numa besteira. Eu também acho, cara. Por favor, quando eu morrer, eu quero deixar aqui, ó, gravado. É. Esqueçam coroas de flores. Esqueçam de mim. Não precisa ir no isso, exatamente. Enterro. Não precisa... Isso. Eu vou estar... Eu, em vida, tô cagando pra vocês. Em morte. Você não vai estar cagando porque eu não tenho nenhuma função. Mas eu já devo ter cagado enquanto eu tava no leito do hospital. Aquele sepultamento simplório ali do tio Zé. E a hora que eu olhei, só tinha um coveiro. E um coveiro manja pombo sem fé, assim, fraquinho e tal. E a outra coisa que era tradicional e hoje não tem mais, porque hoje se fecha com cimento e tijolo ali, né, cara? Sim. Né? Bota dentro da gaveta ali e mete um... Mas naquela época eu li meu pai fazia pegar torrão de terra e jogar em cima dele. E daí tinha esse lance aí, né, de jogar a terra ali e tal. Eu jogo uma terra aí em cima do tio. E a galera já dispersou logo. E o coitado do coveiro, que era um magrelinho, senhor, também tava chegando na hora dele em breve. Tava assim. Beirando a meu cova. Pai falou assim, mas gente, esse homem sozinho, porque lá é tradicional cova funda, né, cara? Sete palmos, né? Onde é que era mesmo? Minas Gerais. Né? Interior de Minas. Aí meu pai falou, mas esse homem, coitado, sozinho. Aí eu falei, ô senhor, tem mais uma pá aí? Tem. Catou Nelson e mandou ver, cara. Meu pai, bom nisso, cara. Na hora do enterro, tava puro barro, seu Nelson. E daí depois chega em casa, né? Tira essa roupa com barro, não terra de cemitério daqui, né, cara? Ah, Nelson, sai daqui com essa terra de cemitério. Um monte de mal-olhado.